Olá, o meu nome é Pedro Paulos e este é mais um episódio do Brandos Costumes. Hoje temos um episódio dedicado ao melhor que se fez nos anos 90 em Portugal. Não aquelas músicas que ficaram mais conhecidas, isto é o Brandos Costumes. Hoje vamos ver o outro lado dos anos 90, aquelas músicas que ficaram pelo caminho, algumas que foram conhecidas, outras que nem sequer chegaram a ser. Obrigado por escutarem mais um episódio, estamos quase a fazer um ano. Agora vamos ficar com Bumble Beat, amanhã eu vou esquecer. Para além da Lua, também estão bem no House Music português. De repente descobri um sinal de que nem tudo está mal por aqui, mas também vi um negro luar a passar devagar. Sinto um vazio no ar. Longe está o mar. Não sei porque estou assim. Thank you. E agora, retirada da compilação República, temos os New Tribe com Palavras. Um bom exemplo do que viria a ser o hip-hop nacional. New Tribe. Partilhando o sentimento comum, o tormento de ser apenas mais uma voz oprimida, um ritual suicida, democracia farsante que aponta e intimida. Seguindo os mesmos passos, mesmos traços surgindo, subtil como o Liz e como o Leon rugindo, recordando o Chaka Zulu e Rainha Zinga. As lanças estão quebradas, mas a voz ainda vinga. Vingança é a esperança de quem espera a mudança, servida a frio, pois quem espera alcança. A minha tática prática, drástica, tic-tac. O tempo passa e passa, pulsando que é o ataque. Se tudo fosse como um doce, que belo seria. Mas a verdade é nua e crua e não é utopia. É um sonho desfeito, feito em pó imperfeito. Deito tudo a perder, perdidamente no leito. Da mágoa da vida, da lágrima caída, perante o sofrimento de uma fera ferida. Versos controversos, em mundos à parte, num jogo de palavras, faço a minha arte. O fruto está à mostra, será que ninguém vê? Perdidamente no leito, da mágoa da vida, da lágrima. são mais conhecidos pela sua música Sinfonia do Amor, mas esta não é essa, apesar de ter o mesmo assunto, são os Blackout com Ah, Amor. Thank you. Foi Flank Out, os The Weasel, no Brandos Costumes, uma música instrumental. A seguir, uma música instrumental, são os Três Tristes Tigres. Para quem só conhece Mundo a Meus Pés pode ficar surpreendido. A verdade é que há outra face desta banda, uma face mais eletrónica e bastante interessante, devo-se dizer. São os anos 90 no Brandos Costumes, agora com Ruído Rosa. What are you? Yeah. agora, degrau a degrau, de Lobo Meigo, a banda que Luís Ventura, vocalista de Street Kids, criou depois da outra banda terminar. Oh. E pronto, assim chegamos ao fim de mais um episódio do Brandos Costumes. Mais um episódio interessante, espero que tenham gostado. No próximo episódio vamos voltar às entrevistas. Fica à surpresa. Envie e-mail para mim, para o pedropaus@brandoscostumes.pt. Se tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, se quiserem dizer alguma coisa, eu estou disponível para responder. Não se esqueçam de nos subscrever no iTunes ou outro agregador de podcast, seja da vossa preferência. Até ao próximo episódio e não se esqueçam de ser altamente... Caminhar.